Yo. Érico Freitas. Falando a realidade, doa quem doer, né não? Tá aí o meu amigo. Opa. Rato Manhoso. Diz aí, Rato. Esse som aí é pra certas pessoas, né não? Certo. Nem diz nome, entendeu? Só pra rir eles criticam e falam mal do nosso rap. Xingam em bagunça, zoam em todo o nosso squad. Só sabe criticar e zombar do nosso estilo. Deus que me perdoe, eles merecem é um tiro. Mas eu sou pasto e fico em sede a lugar. Mas eu acho melhor parar de criticar. Só critico o nosso rap, quem não sabe cantar. Levar um rap no gogó e apavorar. E então eles dão risada, tirando um barato. Dizendo que o rap é um pé no saco com uma par de otário. Vieram criticar o meu estilo próprio e o meu jeito de cantar. Eu fico magoado, mas a vida continua. Ser um MC, a vida é muito dura. Eu não peço opinião, mas eles vêm me dar cada opinião que dá vontade de chorar. Sorrisinho amarelo, é assim que eles ficam. Depois o sermãozinho que neles eu aplico, dizendo que o rap é um trabalho, é um lazer. Quem critica o rap, eu quero que vai se fuder. Me desculpe, garotada, por esse palavrão. Eu tive que falar, senão pipava o coração. Desabafo mal criado, eu sei que é. Esse tipo de pessoa não larga do meu pé. Pode rir, seu otário, é você quem sabe. Criticando desse jeito, vai perder as amizades. Ah, e metida crítico, preste atenção. Não é um desabafo, mas vem do coração. É você quem sabe se quer cantar. É você quem sabe se quer dançar. É você quem sabe se quer nos ouvir. É você quem sabe se quer se divertir. Conselhos do cacique, igual diz a minha sogra. Eu digo muito mais, se não ajuda, não estrova. Cada dia que se passa, o rap fortalece. Novos DJs e MCs aparecem. A cultura hip hop chegou para ficar. Não vai ser nos criticando que nós vamos parar. Com uma par de otário, critico o nosso rap. Isso pra mim é atitude de moleque. Ou um velho chato que critica tudo e todos. Quem não curte nosso rap tem cara de bobo. Isso aí. Vamos ver se agora você aprende. É, tem que ser contundente mesmo. Não é não, Rato? É sistema, é isso mesmo. Como você mesmo disse. É, pó nos desses malucos. Esse cara é um juca mesmo. Pé de breque, safado. Manezão. Pé de breque. Juca, Jão. Chaves. Isso. Não contavam com a nossa astúcia. É da hora esse som aí. É, pode crer. É jazz? É, uma mistura. Quem produziu? Foi a RM? Foi, a RM tá produzindo pra caramba. Ah, sabia. É, isso aí, Arame Records.